em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Sempre assim, de 8 em 8 dias, aqui na Radar, uma história de audio-hipnose em transe, primeira parte, conduzida por Ricardo Mariano. Os últimos 30 minutos são realizados e apresentados pelo Ricardo Carvalho. Nesta primeira metade, um destaque para a música eletroacústica, com um protagonismo forte para o piano. Começamos com o alter ego Moon Ate the Dark, junta a música galesa pianista Anna Rose Carter com o produtor canadiano Christopher Brett Bailey. Disco masterizado por Nils Fram, tem um título homónimo, Moon Ate the Dark. Começa com Explosions in a Four-Chambered Heart. Boa noite, bem-vindos. Thank you. un cimetière mouillé de Bordeaux, dans le sel du crâne. La mousse et le fer, l'herbe et la pierre. Iniciámos o Em Transe de hoje com Moon 8 The Dark, seguimos depois para o novo para o francês Arnaud Yvan Sponard, radicado em Nova York, nas coisas da música Goodbye Yvan, junta à sua nova música Marie a imagem, no caso a fotografia, convida também o cantor folk francês Alexandre Varier para três faixas. Ouvimos de Marie Untitled Number 8. E continuamos com mais um disco novo, londrino, já veterano, Will Bolton. Ele que convida para Maran, a sua última edição, o clarinetista Edward Farrell e o violinista, o conhecido Christoph Berg. De Maran, seguimos com Brittle. Thank you. Thank you. Altura de terminarmos esta primeira parte do Em Trans e fazê-lo com o mais recente para Rachel Grimes, fundadora dos Rachels. Vem com The Clearing, um disco cheio, conta com 12 músicos, incluindo a produção eletrónica de Scott Morgan, o Sr. Lush Hill, um disco épico. Ficamos com a faixa título para Rachel Grimes e damos a vez ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Começamos esta segunda parte da emissão de Em Transe aqui na Radar com o novo trabalho de Will Bolton, um trabalho inspirado nas Highlands da Escócia que nasce de loops retirados de discos antigos de música clássica, intercalados com sons de xilofone, guitarra clássica e sintetizador analógico, acompanhados ainda pelo clarinete de Edward Farrell e pelo violino de Christoph Berg. Voltamos também a Alex Barnett e Faith Kolodzia. O novo trabalho chama-se Weld, mais uma vez produzido por Randall Dunn dos Earth e Sun e mais uma vez também lançado pela Blackest Ever Black. Thank you. segunda parte desta emissão de Em Transe contou então com os novos trabalhos de Will Bolton e Alex Barnett de Faith Kolkotia. Esta dupla, com um novo álbum pela Blackest Ever Black, mais uma vez chama-se Welt, um álbum que explora conceitos, nas palavras dos próprios, como a procura do sagrado naquilo que está esquecido e aparenta ser inútil, entre outras ideias ligadas ao antigo e ao conceito de natural. Entretanto, podemos também assistir a mais um passo de Evan Caminiti a caminho da eletrónica, com Meridian, novo lançamento pela Thrill Jockey e que confirma os indícios já dados através do mais recente álbum da banda a que pertence, os Barn Owl. Entretanto, é com pena que chegamos ao conhecimento destes Sightings, com quem vamos fechar a emissão de hoje de Em Transe. Sightings é um coletivo nova-iorquino que esteve praticamente na penumbra da cena underground e que, após uma bem-sucedida turnê europeia, acabaram por terminar as suas atividades ainda durante o ano de 2014. Fica assim para a posteridade este Amusers and Puzzlers. Alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir Em Transe através das redes sociais em facebook.com/radiotrans ou twitter.com/entrance. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira a partir da 1 da manhã para mais uma emissão aqui na Radar. Boa noite.